A Bíblia nos ensina: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente em terra e dormiu, e se levantou de dia ou de noite, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Este texto se encontra em Mateus 4, versos 26 e 27. O motivo pelo qual não colhemos frutos abençoados é único: não plantamos corretamente. Se não plantarmos corretamente, não colheremos frutos abençoados. Aquilo que plantamos, nós colhemos. A semeadura não é obrigatória. Cada um decide se vai ou não plantar. Mas a colheita é a obrigatória. Aquilo que plantarmos, certamente colheremos. É um princípio da palavra de Deus, um princípio do mundo espiritual, um princípio do universo imutável. Deus quer nos ensinar a plantarmos corretamente as sementes certas. Muitos estão correndo a vida toda atrás de frutos, tentam os negócios, buscam ajuda, soluções paliativas para problemas graves e acabam desistindo, falindo ou vivendo um verdadeiro sufoco sem fim. Deus quer que você aprenda as lições de cada dia, caminhando com Ele para receber revelações, visões e direcionamento correto, aprendendo a plantar certo as sementes que Deus tem. Ao final desta ministração, você terá a oportunidade de fazer uma aliança com Deus e ter toda a sua vida impactada, mudada pelo poder de Deus para a realização da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Creia exclusivamente na verdade. Deus está no controle e quer você prosperando. Deus está no controle e quer você prosperando. Para os negócios, nós enfrentamos geralmente uma série de barreiras, dificuldades e desafios. Na verdade, para todas as coisas da vida. Muitos desses desafios são comandados por problemas que dificultam a vida. Estas dificuldades vão tomando proporção de acordo com a nossa cosmovisão, isto é, de acordo com a nossa forma de encarar a vida, de encarar todas as coisas, os relacionamentos, os caminhos. O ambiente que nos envolveu desde criança, as pessoas que nos cercaram, os costumes, a cultura e as experiências da sociedade, da nossa família, dos amigos, que sempre estiveram ao nosso lado, vão formando em nós uma série de imagens que trabalham de forma consciente e inconsciente, muitas vezes para o nosso bem, mas na maioria das vezes como uma força destrutiva para o nosso fracasso. Muitas destas questões de experiências que ficam marcadas na nossa mente são para trazer imagens de frustração, de decepção, de amargura, de limitação, porque Satanás trabalha o tempo todo contra nós. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Mas o simples fato de você estar ouvindo esta ministração é prova incontestável de que Deus trabalha infinitamente mais para nos cercar, para nos transformar, para nos abençoar e desfazer as obras de Satanás. Mas é um fato, as experiências pessoais, explícitas ou subliminares, vão gerando fortalezas na nossa mente. As fortalezas mentais são também modelos mentais que se colocam diante dos nossos pensamentos, das nossas ideias, raciocínios, visão. Einstein declarou algo sobre o processo de aprendizagem. Ele disse: o ser humano experimenta a si mesmo os pensamentos e sentimentos como algo separado do resto do mundo, uma espécie de ilusão óptica da nossa consciência. Esta ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à nossa afeição a apenas algumas pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser de nos libertar desta prisão, ampliando nosso ciclo de compaixão a fim de abraçar todas as criaturas vivas e a natureza em toda a sua beleza. Eu quero gastar um tempo mostrando a você alguns desses modelos mentais prejudiciais, armadilhas que aprisionam a mente, aprisionam a vida. Armadilhas que nos fazem viver com os nossos pensamentos e sentimentos isolados do resto do mundo. Alguns desses modelos mentais eu vou apresentar, mas você vai aprendendo a cada dia mais, à medida que expande, que altera a forma de pensar, vai aprendendo novos modelos mentais. Porque a palavra de Deus diz que Ele vem nos ensinando todas as coisas. E quando levamos cativos nossos pensamentos, nós derrubamos fortalezas com as armas espirituais que Deus nos ensina.